cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Entre o fogo e o frio, acedia ao teu apelo, pude ser o teu amigo. Fazes-me escrever canções, palavras esperam por ti. Rascunho de emoções que guardo só para mim. Por ti quando quiser, quando me chamar, sempre que vieres em dezembro, meu amor. De Cascais a Lisboa, eu ouvi as confissões de quem espera vida nova, mas havia decisões. Se nas águas deste mar o sol brilha e descansa, vi na luz do teu olhar um sorriso de criança. Por ti quando quiser, quando me chamar, sempre que vieres em dezembro, meu amor. Longe tocam para mim que destacamos uma banda por semana, e há uma semana atrás dizíamos ao Pedro Brunhosa que ele estava empatado consigo, tinha 4 entrevistas em 8 anos, hoje estamos a empatar com a quinta, portanto já não falávamos desde o Ao Norte, e agora com um álbum novo e curiosamente um concerto aqui bem perto da Oliveira do Hospital, da Nogueira do Cravo. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Nova, desta vez já não há distância de telefone, felizmente, o que nos permite ter uma conversa cara a cara. Adoro, 35 anos é um número redondo, e é o número que justifica esta vinda aqui a Oliveira, entre dois grandes concertos. Um em Lisboa, que já passou, e o próximo no Porto. Cada vez mais entrosado com esta equipa. Sim, esta formação tem já muita rotina de trabalho e estes concertos, o de Lisboa e agora o do Porto, provam isso. É de que além deste repertório mais recente que gravámos juntos, há uma abordagem às canções mais antigas com uma grande competência, com uma grande entrega profissional e artística, o que revela o estado de entrosamento, de qualidade técnica e mesmo de desafio artístico que esta banda tem. Nacional. É a maneira de fazer música de intervenção hoje em dia. Pode ser um bocado forte, não é? Música de intervenção. Não, eu acho que não devemos ter medo das palavras, sobretudo quando nós temos que nos encontrar como coletividade de uma nação, no fundo aquilo que é a pátria são os portugueses, e os seus artistas devem refletir os momentos. É natural, mais do que natural, que um grupo que dura 35 anos reflita e transborde, inclusive, de ideias, até de propostas perante este tempo que estamos a viver, e, portanto, é perfeitamente natural que aquilo que estamos a fazer neste momento é ajudar a dar o nosso contributo para uma afirmação do nosso país. Nós perdemos um pouco a identidade quando achámos que tudo nos era, sei lá, entregue com uma grande facilidade, que toda a gente gostava de nós, e esquecemos que havia no fim alguém que vinha cobrar a fatura. Este é o tempo da fatura, não é? De uma forma desastrada, mas é o tempo da fatura. E como tal, penso que nós só podemos contribuir. Muitas vezes o que faz o artista, o cantor, o escritor de canções é alertar. É aquilo que fazia o trovador. Nas cortes medievais, no fundo é muitas vezes, até com um certo humor, com uma certa ironia, pôr cá fora algumas das situações concretas que as pessoas vivem. A minha geração dançou rock and roll. O tempo de um verão que o tempo levou. 35 anos, hoje estamos aqui perante um público que não tem a oportunidade de ver, mas que estão neste momento a atuar aqui, estou na Académica da Escola Superior do local. São pessoas, grande parte deles que lá estão, que já nasceram após os 35 anos, já nasceram com o uso do HF. Se há coisa que permite o som do UHF, quer pela soberanidade do tempo, quer pelo estilo musical, é conseguir juntar já pais e filhos, que consegue ligar a várias gerações. Realidade mesmo. Pois, eu se me perguntasse há uns anos atrás, talvez até 15 anos, 10 anos atrás, que isto ia acontecer, eu duvidava. Porque achava que as coisas às vezes têm... Em Portugal, normalmente, os projetos, os desafios artísticos têm um tempo no calendário traçado, muitas vezes são rapidamente esquecidos. Mas há alguma coisa que nós fizemos de muito importante, que são as canções. E essas canções que fizemos ao longo dos anos ganharam raízes. As raízes são as pessoas que hoje revivem as canções. Eu estou-me a lembrar do concerto da semana passada, há 8 dias, no CCB. Nós apresentámos um repertório em que algumas canções eu não tocava há 20 e tal anos. E por aquilo que foi o convívio no fim, porque os fãs levaram um bolo, um grupo de fãs levou um bolo, ficámos a cortar um bolo e a comer um pouco de bolo e beber champanhe. E depois os comentários que têm vindo agora no Facebook arrepiam-me. Eu não sabia que algumas das nossas coisas eram tão importantes para as pessoas e que no fundo são bandeiras que as pessoas usam quando têm, por exemplo, o desalento da vida, quando estão a namorar ou quando querem recordar qualquer coisa do seu passado. Há ali uma frase, há ali um poema ou uma parte do poema, há um refrão, qualquer coisa que os faz chamar. Isso agora está a ser transmitido para os filhos. E ver que miúdos de 10, 12, 15 anos a pedir os cavalos de corrida é uma coisa que me espanta. Renato Gomes. A violência em jogo. agora que eles ficam os cavalos. Violando todas as leis, agora que eles passam ao assalto e fazendo por qualquer preço, quero ver. Para isso além, e agora que o filme deste massacre, a rotina se ninguém, agora que perdeste o juízo, a jogar esta catada, agora que galopa já frio, procurando abrir. Passagem, quero ver. Obrigado por esta noite. Obrigado à nossa família imensa que hoje esteve aqui connosco no Coliseu. Foi muito bom estarmos juntos. Nós somos os UHF e vocês, a nossa família. Ainda bem que fomos dar um escorrido. Hoje também tive a oportunidade de trazer o meu filho, portanto, do meio, portanto, também que vem ouvir. E hoje, curiosamente, vínhamos ouvir da Rádio Boa Nova e passa o Cavalos de Corrida, versão original. E diz o meu filho, ah, mas isto é novo. Portanto, o novo é porque ele em casa tem ouvido a versão do Boa Norte. É curioso que às vezes jovens, não é? Como é o caso, e um pouco mais velhos, acabam a ouvir as músicas e depois, quando descobrem tempos mais antigos, parece que é novo, uma vez que também tem a vantagem que o som é eterno, não é? Quase. Pois, isso, aí há alguma qualidade para vencer o tempo. Não sei como é que o fizemos, se calhar fomos sinceros. Só isso, acho que a nossa grande qualidade no princípio era só sermos sinceros. Nós não éramos grandes músicos tecnicamente. Aprendemos muito depressa, fomos autodidatas, nos lançámos à estrada e digamos que a sucessão de espetáculos e de discos nos ensinou a ser melhores todos os dias, porque éramos e somos exigentes. Este preâmbulo faz-me lembrar um amigo meu, que é médico no Algarve, em Faro, Diamantino Sousa, que veio expressamente do Algarve ver o concerto de CB com o filho. E há uma altura em que o filho diz, sobre três canções do álbum Persona Non Grata, que está só ainda hoje em vinil, não há em formato digital, e ele disse, pá, as canções novas de hoje são muito giras. E diz o pai, não são novas, têm 30 anos. E isso dá-me um secreto prazer de ver o meu trabalho com validade, não é? Com uma validade para além daquela questão que seria um prazo fixo. Esperou e o os animais se lançam no esforço. Agora que todos eles aplaudem, a violência em jogo. Agora que eles picam os cavalos, violando todas as leis. Agora que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Oh, oh. Agora que a vida passa num flash e o paraíso é além, agora que o filme deste massacre é rotina sem ninguém, agora que a jogar esta cartada, agora que galopas já ferido, procurando abrir passagem, agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo. Mas o copyright é que é muito, muito difícil. Nós em Portugal temos muitos mercieiros, não é? Felizmente há uns que na verdade têm mercearias e sabem muito bem desempenhar a sua tarefa, e há outros que não, que têm a mentalidade de se meter ou não deviam ser chamados. E portanto nós temos alguns problemas com algum do nosso repertório dos anos 82, 85. Não sei se conseguiremos fazer algumas reedições exatas, eu tenho dúvidas. Sim. Mas vamos começar a gravar ao vivo. E o Raridades também temos feito isso, no Raridades, mas é com coisas ao vivo. Uhum. Aliás, nós gravamos o concerto do CCB e gravamos também o concerto do Porto, o que quer dizer que há canções que vão ficar para ser depois editadas. Se define algo que chegou ao fim, que desperta e resiste. Algo que ficou lá atrás, que renasce e me persegue. quando tudo o que há de muito pouco serve. Comigo sem palavras, não para de falar. Ser uma canção, uma palavra perdida, rosto na multidão que nos enche a vida. Um assunto arrumado, uma mágoa só nossa, a sombra do passado que está de volta. Comigo sem palavras, não para de falar. História tem um rosto e as que guarda. Quando um barco tem pés para andar, e as ondas só em chatia, lá no fundo do mar. grandes no cais. Quando o barco está para afundar, e só esses ratos não quiserem abandonar. Quando a maré negra chegar, e não houver ninguém para o cru de limpar. Lá no fundo do mar, e que mundo imenso sai. Pescado morre ao mar, se ainda se ama o mar salgado, então é ver no cinema, se ainda há lodo no cais. Se o mercado impera e somos todos iguais, muito cuidado. Da estrada, duas léguas de nada, não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra

first in line. Oh no, já o fez várias vezes. Vamos fazer uma versão de um tema para, de algum modo, entrar num disco de tributo a um autor nacional. Qual era a versão que gostaria de fazer hoje em dia para entrar nesse disco de tributo? Uma vez já fez tanta também, 35 já anos. Já fiz muitas, mas acho que ainda um dia vou fazer alguma do Zé Mário Branco. Zé Mário Branco. Gosto muito dos dois primeiros álbuns do Zé Mário Branco. Uhum. Muito mesmo, muito, muito, muito. São muito inspiradores. Ainda hoje, quando ouço ou a margem de certa maneira, dá-me a sensação de que é um disco de uma grande modernidade, perdão, e gosto muito do que lá está, muito mesmo. Guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada tudo ensina, soro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é sol, inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues essa mão no turvelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é sol, inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho de fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei, essa coisa é que é linda. Cinco anos, já falamos aqui dos concertos, que é onde de facto é a vossa, o vosso melhor elemento, sem querer dizer que não o fazem muito bem em disco. Mas isso traz a questão dos discos, da venda dos discos. Hoje sabemos que a venda deixou-se abrir o sucesso de uma banda pela venda, porque, enfim, pela pirataria, pelo próprio custo dos discos. Como é que ao fim de 35 anos vem esse fenómeno? É uma realidade com a qual temos que viver. Não, é evidente que sim. Hoje em dia os discos são muito mais para os nossos fãs, para as pessoas que querem ter o disco em casa e querem mexer, né, no produto, querem abrir o livrinho e ver quem gravou, como se gravou, quem está, quem são os convidados, quem é o produtor, quem é o fotógrafo, etc. E isso é uma coisa que eu pessoalmente, eu sou um colecionador inveterado de discos, quer dizer, somos dois. Eu sou maluquinho, não é? Eu costumo dizer que tenho que ir ao vício, e para mim o vício é entrar numa FNAC e sair de lá com um disco, pelo menos. E portanto, basicamente é isto. Nós hoje trabalhamos para as pessoas que gostam de nós ou que querem adquirir as novidades. O digital já funciona, já começa a ter a expressividade do mundo digital, as vendas digitais, com uma particularidade: nós estamos a vender para o mundo inteiro. Nós estamos a vender desde o Canadá à Nova Zelândia, e eu fico espantado. Até para o Japão estamos a vender canções, portanto, que as pessoas ouvem, vão, selecionam, gostam, adquirem. É assim hoje o mundo, é um mundo diferente. Depois, de vez em quando, há um sucesso, e quando há um sucesso vendem-se mais uns discos, mas hoje já não há as carradas como nós, quando nós começámos a gravar, em que se faziam discos ao quilo, não é? Quer dizer, aquilo era, vendiam-se discos. Olha, tinha mais 100 quilos de discos, não é? Era assim, era a passada. Era para o Natal, era para... E depois, inclusive, não, não era para o Natal, na altura vendia-se quando fosse. Exato, nas plantâneas, a editora tinha a sua. A minha vida não teve um destino certo, só a fome e a sede de quem vence o deserto. A minha vida faz-se um dia de cada vez, sob a luz do sol que arde, água fresca para beber. Desenhei o meu caminho. coisas tão simples. A canção que agora nasce, o teu sorriso sublime. Seja uma noite forte. Nós poderíamos estar em casa. Claro. Viemos cá por duas razões. Primeiro porque nos chamaram, depois porque há uma causa. E simultaneamente, estamos no meio, como há bocado disse bem, de dois concertos muito importantes. Mas em vez de estarmos no sofá, nós viemos manter as guitarras elétricas e os aparelhos no máximo. Quer dizer que nós viemos fazer uma festa e é isso que nós queremos fazer. Casou à pressa, teve body karaoke, copo d'água em beleza e dinheiro no envelope. Mário tinha uma paixão, muito nenhum amor, Billy no coração. Thank you. esta singela, uma aldeia de Portugal. Se Lili casou à pressa, veloz se separou, fugiu da sua terra e da vida que um dia sonhou. Tanta raiva amordaçada.